Yeah. Isão. Yeah. Acordei no corre, mundo frio, sem calor. Olho no espelho, vejo força, mas também a dor. Carrego na mochila mais que livros, é lição de quem veio do nada e fez da vida uma canção. Caminho nas ruas onde sonhos têm preço. Vi muita gente desistir no começo, mas eu vou firmemente afiada como espada, plantando esperança onde só brotava nada. No chão ao topo eu vou conquistar. Minha voz é minha arma pra lutar. Entre becos e vielas vou rimar histórias de quem nunca vai parar. Do chão ao topo eu vou conquistar. Minha voz é minha arma pra lutar. Entre becos e vielas vou rimar histórias de quem nunca vai parar. Já tropecei, mas aprendi a levantar. Cicatrizes no peito me ensinaram a lutar. O sistema te prende, mas eu sou resistência. Faço rima virar arte, minha única assistência. Tantas correntes querem me segurar, mas eu sou vento livre, não vou me calar. Transformo as lágrimas em versos de impacto. Rap é minha bússola no caos, exato. Do chão ao topo eu vou conquistar. Minha voz é minha arma pra lutar. Entre becos e vielas vou rimar histórias de quem nunca vai parar. A escuridão é meu som que brilha, mostrando o caminho pra quem ainda trilha. Cada verso é verdade, não vendo ilusão. A mensagem é clara, levanta do chão. Agora eu grito pelos que não têm voz, por quem luta sozinho, mas sonha por nós. A favela respira, é força que explode. A alma é blindada, a dor não me sacode. Do gueto pro mundo é missão que carrego. Sou ponte pra quem tá perdido e cego. No palco ou na rua, meu verso é meu troféu. Rap é liberdade, minha luta é um céu. Do chão ao topo eu vou conquistar. Minha voz é minha arma pra lutar. Entre becos e vielas vou rimar histórias de quem nunca vai parar. Do chão ao topo eu vou conquistar. Minha voz é minha arma pra lutar. Entre becos e vielas vou rimar histórias de quem nunca vai parar. Histórias de quem nunca vai parar. Histórias de quem nunca vai parar.